passou e está na baixada travado, azul 2795. Azul 2795, avistado, livre pouso, pista 10, vento 150 graus, 1612 de massa. Livre pouso, azul 2795. Tá 3831, acione identificação, chegada bom, se autorizada, vou direto para a posição bom e desça para o nível, desça para 4000 pés, QNH 1020. Então eu vou a bom 4000 na 020, tá 3831, eu vou ir direto pelo. Direto pelo, é 3831. 95, solo 29, livre à direita, solo em 121, decima 1. Primeira direita, 121, 1, chamada 2795, pegar meu trabalho. Azul 2795, boa noite, segue via Alfa, Kilo, Pat 3, vamos lá, atende o sinalizador. Alfa, Kilo, Pat 3, ficará atento o sinalizador 2795. boa noite, vamos 096 para Mike, portão 9, aprovação para Fortaleza. Salvador, boa noite, é o TAN 3858. 3858, número 2, prepara Fuca, transição de Paguarã. Fuca de Parda, ciente da Mike, tá no 02. Mas corrigindo, Momo, transição para ti. Momo para ti. Bona 096, pronto com a pé. Pronto. Bona 096, autorizado Fortaleza, via Pesulo 19, após conforme rota, nível 370. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue o perfil de saída Momo, transição Froti, aciona 5011, controle 120, decimal 8. Bona 096, aprovado Fortaleza, 370. Pesulo 19, bangu direto a Pucu, contando a rota, decola da 10, curva direita, Momo Froti. Transponder 5011-208, controle. 1096, portão 9. 1096, após decolagem, curva à esquerda, perfil da Momo. Portão 9, reporte pronto. Ok. Procura a curva à esquerda, na Momo. 1096, reporte pronto. Prossiga. 58, autorizado Fortaleza, via Pesulo 19, após informe rota, nível 370. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Momo, transição Froti, aciona 5005, controle 120 decimal 8. 370, autorizado Fortaleza, conforme a Pesulo 9, da colega 10, curva esquerda, Momo Froti. 120, decimal 8 ao controle, 5005 ao transponder do TAN 3558. TAN 3858, no 2, reporte pronto. É confirmando, 3858, Fortaleza. Só logo no 973? Prossiga no 973. Ok, vai só voltar à posição 4 devido a uma panezinha que eu vi. Gente, 1973, aguarda um instante, irei contactar a esfera. Ok, gente. Nossas três autorizadas, retorno gate 4. Gente, está autorizado, 973. Delta 3858-02, pushback, acionamento. Então, 3858-02, autorizado, chame táxi. Passarei. Salvador, boa noite. Azul 2591 com Mike para Vitória. 1831, linha de desvio à direita, proa 250, por aproximadamente 15. Entre 3831, após desvio, se tiver condições, autorizado direto Duna. Entre condições, Duna, até 3831. Primeira curva, direita. Segue perfil de saída coral, aciona 0, correção 5437, controle 120-8. Foi autorizado, Vitória 160, Golf 677, decolamos 0, curva direita na frente da coral, aciona 5437, chama o controle 208, azul, 3590. 590, cotejamento correto, no parte 3, chama pronto. Chamará. Salvador 63-10, autorização de pushback e acionamento no box 62. Puxa 63-10, autorizado, pushback e acionamento, chame táxi. Ele chama táxi, 63-10. Tá voando Duna, 7-3-2-3-1, pode descer para 2000? Ativo sem restrições, desça para 2000, se tiver condições de interceptar e completar o final do procedimento e aliás X-Ray, voe Duna, reporte estabilizado, ajuste no 020. Duna, M20, reporte estabilizado, 7-3-2-3-1. Tá, 3858160 a bordo, 4:10 alternando Salvador para o táxi. Tá, 3858, autorizado táxi, via Índia até o ponto de espera, torre 1185, ajuste no 020, meu voo. 1020, no ponto de espera, 1895, obrigado, uma boa noite, bom trabalho, 3858. De Índia Serra, o TAN, do TAN 3831? Se a condição de interceptar e completar, está autorizado. Gente, 3231. Alô, 63110 para o táxi com 160. 160 DOB, são 3:20, autonomia, alterna, Fortaleza. Xanaina 3110, autorizado táxi, via parte 1, no Índia até o ponto de espera, ponto de espera, torre 1-1-8-5, ajuste no 020, bom dia. 18-95, 63-10. Tá 3231, completa final, semi torre 98, decimal 95. 895, muito obrigado, tá 3231. 358, mantenha o ponto de espera. 358 na visual, com abraço pra final. Tá 3831, na escuta? Ah, firmo, na escuta, tá 3831, estabilizado, baixar travado, final. Alistado, livre pouso, pista 1-0, o vento 1-40 graus, zona 1-9, tá 3831. Livre pouso na 1-0, tá 3831. Azul 25, avião, no puxa acionamento. Azul 25, nós 1, no parte 3, autorizado, puxa back acionamento, chama o táxi. Eu vou chamar a táxi, pois, tá vendo? Gol 1096, pushback estacionamento 9. 1096, no portão 9, autorizado, chame táxi. Viva, chame táxi, 1096. Boa noite, azul 4298, está cruzando 250 para 150 na Mari. 4298, a sua identificação, chegada à Mari autorizada, vista para o nível de voo 050, QNH 1020. E 2250, chegada à Mari autorizada, 4298. Cruzou 31, Solos 47, já livrou, chama Solos 211. 211, boa. Washington 3831, livra a pista na sequência. 3831, boa, segue via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, na 3831. 3858, livre de colagem de 10, vento no 60 graus, 109. Decolagem 10 para 3850. 6310 da Rocha, ponte externa 10 para decolagem. 6310, observo a rolagem de 2320 na cabeceira, após autorizar alinhar e manter cabeceira 10. E mantém 6310. Radar, se mantém o nível de voo 370 e a saída bom. Ok, já vai ter que iniciar uma curva à esquerda aqui devido a formações, ok? 3858. Ok, 3858, então após desvios, voe direto Cogburn. Ok, após desvios, direto Cogburn, tá 3858. 20, ok, com 1020, ligo o táxi pela Índia até o ponto de espera, 1895 pela colégio 10, obrigado, uma boa semana, 1096. Após, segue o mesmo, departe 1, Índia até o ponto de espera. Lá, torre 1-1-8-2-9-5, bom voo. A preposição da passagem ao voo segue a mesma, pode esperar chamar 2-8-5, bom, boa noite. Após a TR da Azul, Juliette portão 7. Juliette portão 7, após o confirmar o azul? Afirma, após a segunda aeronave, o ATR da azul. Ah, ok, o TAN 3231. É 3-3, foi autorizado dia chegada número 2 na aproximação. Ah, pro ano código botando 3858. Sim. Decolando 5-2, chama o controle, 0-0-8-3. 0-8-3-1-0. 9-3-0-7, boa noite, aciona identificação, chegada Mário autorizada, deixa a via chegada para o nível de voo 060, QNH-1-0-2-0. Para o 060, via chegada, acho que controle 63190, transfere, está cruzando 2000 na Puca, Aracaju. 6310, contato radar, se mantém o nível de voo 350 via saída Puca. 35 Puca, 310. Livre decolagem, pista 1-0, vento 1-60, grau 0-4 lance. Livre decolagem 1-0, 1-0-6. 2591, observa a laje do Boeing 737 da Gol, após a autorizada alinhar e manter cabeça 1-0. 591, copiou? 2591, nossa escuta agora. Azul 2591, autorizado a alinhar e manter, cabeceiro 1-0. Alinha e manter 1-0, 2-5-0. Controle, OTAN 3858. Prossiga. Poderia voar na proa de Furoti, 3858. Base de coordenação. Yeah. 4298, após o TAP desse cara 2000 pés, QNH-1-0-2-0, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray pista 1-0, estamos estabilizados. Após o TAP DESTRA 2020, autorizado o ILS X-Ray para o estabilizado, estou 4298. Subida, vai precisar de desvio à direita pro A03, deixa eu calcular mais pra frente. 030 por 30, 40 milhas. Pro 030, 30, 40 milhas. Gente, continua a sessão na escuta, 370, 10, 9, 6. É, valeu. Livre decolagem 102 para ela. Uma boa noite. Azul 4298, se tiver possibilidade, está autorizado, vou na Pro 070 para interceptar o ILS próximo do marcador externo, descendo a 1700, 4298. Vai manter a chegada, eu estou com as 298. Ok, sem problema. Juna, decolador 58, chama controle, 1208, bom voo. 1208 agora, grato, boa noite. Azul 2591. O nome é zero, voa coral. O nome é zero, coral da presente. Voo no 096, sobe restrito 350. Restrito a 350 da 096. Tomativo, reporte livre das formações do 1096. É, mas vai reportar. Assim que ele vai as formações, por exemplo, dar uma conferida para o Edifrotir, por gentileza? Aguarde. Obrigado. Controle o azul 2591. 591, prossiga. Apenas por gentileza alertar as aeronaves que nos sucederem que no setor de decolagem tem uma, logo após sair do chão, uma turbulênciazinha considerável, tá? Ok, formaria a torre de controle 2591, grato pela informação. Obrigado. O Xené 6313, setor sequenciamento, curva à esquerda, voando para 200, nessa pro autorizada LS, descendo para 2010-2020. Esquerda 200, nessa proa está autorizado, ILS, desce para 2000, 2020, Azul 9307, 2 velocidade, para 2009, desce para 4020. Terceiro dentro da 209, 410, 2020, 9307. Chiné 6310, chama Recife no 2685, alterno no 2545, 6310. Mike Yankee Juliette. Sou Mike Yankee Juliette, boa noite, prossiga. Boa noite a todos aí, o Yankee Juliette solicita autorização de remoto aqui da posição do Singer número 3 até a remota do pátio 1 no número 12. Vamos no pátio principal? Positivo. Gente, Mike Yankee Juliette, autorizado o reboque do portão 3 para a remota 1 ou 2 do pátio principal? Reporte no término. Positivo no término, reportaria, obrigado. 1995, obrigado. Você não é 6310, controle? Seria o 6313? Não, 6310. Sorry, boa noite, 4298, 6 milhas. 4298, continua aproximação e pega a baixada travada. 4298. Tsunami 310, controle. É, 310, prossegue. 6310, chama Recife agora, no 2085, alterna no 2545, 6310. 2685, 2545, 310. Voo no 096, voa a Buco. Chama Recife, no 2685, alterna no 2545. Está voando a Buco e a 3310? No 2685, alterna no 2545. Confiado, então, 2685, 2645. Muito obrigado, então, boa noite, tá bom. Boa noite. Voo 9307, passa 6000 para 4. Ah, baixar travado, azul 429. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 130 graus. Leve depois no 0, 429. O azul 2591 está um pouco à direita da rota para evitar uma formação. Em 15 milhas retornamos na proa de Coral. Fecho 2591. Se a 3 no 3, chama a torre 18895. Xanem 6313, aguarda pista livre, que é NH 1020. Ok, 1020, 6393. Solo 05, livre à direita, solo em 1201, décima ouro. 301, azul, 14, 9307. 9307, completa sinal, e chama 2, Salvador, 11895. 295, boa. 4298, boa noite, segue de Alfa, reporte antes da Juliette. Segue via Alfa, reporta antes da Juliette, 4298. Xanem 6313, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 0 graus, 129, ativa a sinal. Gente, sempre bom, 6313. Tá confirmando bem, control 6313? Azul 9307, final de 6 milhas. 9307, número 2, pouso, continue a aproximação, aguardando pista livre. 9307. Voo direto turno, deixa para 3.006 com ajuste no 1020. Ajuste no 020, vai descer 3.000 pés na proa de Duna, 305. Solos 1903, 07, Librana Pista. Azul 9307, autorizado táxi, via Alfa, reportante da Juliette. Via Alfa, reportamento da Juliette, 4906, 9307. 307, após alfa ingresso Juliette, posição 09 indicada. Sente, segue via Juliette, posição 09, 307. Aqui é o TAM, Mike Yang Juliette, informando o término do reporte aqui na remota 12 do Pátio 1. Fala, gente. Boa noite, Mike Yang Juliette. Estou bem. Azul 25909, prossiga. Prossegui a sessão de 180. É autorizado, azul 25909, subindo para o 180. Para o 180. 3305, autorizar a final do procedimento, desça para 2000 pés, informe estabilizado, ajuste no 020. Autorizado 2000 pés, e o procedimento é parte estabilizado da 3305. D591, passando agora Coral, chame Ilhéus na frequência 120.1, seu serviço de radar encerrado. 201 com Ilhéus agora, radar encerrado, obrigado. Controle Salvador, boa noite, ao Azul 2782, informação Alfa. Foi 782, boa noite, essa minha identificação, autorizado do direto Duna, desça para 3000 no ideal, o ajuste no 020. Duna da presente, no ideal para 3000, 2782, obrigado. 3305, controle. Prossiga, 3305. Eu informo agora operação instrumento, teto estimado de 1.700 pés, 4.000 metros de visibilidade, chuva leve sobre o campo e pista molhada. Presente, 3782, copia as informações? Afirma, presente. Controle Azul 2782 para descida. Dado 3000, Azul 2782. 3000, 2782. 313, boa noite, autorizado Guarulhos, aerovia Pezulu 10 até Taubaté, nível 360, perfil de saída da El, Leda, Motiva, decola pista no zero, primeira curva direita. Transponder 5025, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. 895. 295, bota 33. 360 para Guarulhos, nós compramos o panel, perdulou 10, está batendo. Decolando da EOB da Módula, decolando é 10 na primeira curva à direita. 5025 é o transponder, 120, decimal 8, o controle, Salvador, gente, é o 06. Xenerme 3 no 300, cotejamento correto, reporte pronto para o que estiver aqui em acionamento. Reportando 63 no 3. Boa noite. Boa noite, tá 3305. Continue a aproximação. O fono está molhado e chuva leve sobre o campo. O altímetro marca 1020. Tá baixado e travado? 1020, baixado e travado, 3305. Tem livre pouso, pista no zero, vento no 50 graus com 10 nós. Autorizado pouso na 10, 3305.